eu quero falar. E penso pouco para meditar no sofrimento do meu Senhor, que tanto sofreu para nos salvar. Pegaram o mestre e o condenaram, sem culpa nenhuma, eles o mataram ali no lugar que se chama Caveira. Aqueles homens levaram Jesus e cravaram o meu mestre sem piedade em uma cruz, pra nos mostrar o amor puro e verdadeiro. Ele morreu com tão grande dor, pendurado em um madeiro, e ali foi posto entre dois ladrões, pra libertar as nossas almas que jaziam na escravidão. Que ali passavam, do Senhor eles blasfemavam, com palavras escarnecedoras, com suas cabeças bandeavam. E os condenadores assim o diziam: tu que derribas e edificas o grande templo em três dias, tu que salvava os outros, ó Jesus, rei dos judeus, rei dos judeus, salva-te mesmo, besta da cruz. Pra nos mostrar o amor puro e verdadeiro, ele morreu com tão grande dor, pendurado, e ali foi posto entre dois ladrões, pra libertar as nossas almas